tão alto encarando o abismo. Alçar voo, ave do paraíso, é sobre a depressão, o rasante, arte da constância, memória muscular. Eu não posso parar até chegar no meu destino. Peregrino atravessando o mar, é sem lar, o mundo é meu abrigo. Se eu imagino, eu consigo alcançar. Momento decisivo, mas tem algo a impedir. Presa a falta de esperança, eu não sabia que eu podia sair. Disposto a viver pouco como um rei e virar camisa de saudade eterna. Espera, nunca foi meu forte. Rumo ao norte, uma nova era. A queda não é opção válida. Kármica, pálida, solidão faz presença. Em direção à luz, enfrento turbulência. Cansaço, nuvens carregadas. Me afastar pra entender melhor a vista. Decolar mesmo com excesso de bagagem. Aterrissagem, pé no chão se conquista. Observa até a ação ser necessária. Repetir pra mim que eu sou prosperidade infinita. E pra poder mudar o mundo eu tenho que mudar de vida. Então, tão alto encarando o abismo. Alçar voo, ave do paraíso. É sobre a depressão, o rasante, arte da constância, memória muscular. Eu não posso parar até chegar no meu destino. Peregrino atravessando o mar, é sem lar, o mundo é meu abrigo. Se eu imagino, eu consigo alcançar.